Perícia, contabilidade, assessoria jurídica e consultoria. Azevedo Auditoria e Soluções Empresariais. Rua Bandeirantes 1438. Fone 18-3117-4500. Escritórios em Araçatuba e Bauru. Acesse azevedo.cnt.br. E a Prefeitura Municipal de Lins, através da Secretaria de Saúde, realizou o encerramento da campanha Julho Amarelo, com palestras sobre hepatites virais ministradas pela enfermeira do CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento, Marina Castilho. Por outro lado, não é uma boa notícia. Pela primeira vez este ano, as demissões superaram as contratações em Lins. Os dados foram apurados no relatório mensal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho. Mas não é no mês de julho, não. Isso foi em junho. Ocorreram 420 contratações ante 623 demissões. Um resultado negativo de 203 postos de trabalho fechados durante o mês de junho. Vamos aguardar que haja uma recuperação agora no segundo semestre. Nivaldo Franco Bueno, SRC. Azevedo Auditoria e Soluções Empresariais e Azul Linhas Aéreas, você lá em cima, apresentaram SRC Notícia. Ô, pessoal, fiquei sabendo que tá abrindo 1000 vagas de emprego e diz que paga muito bem. Nossa, muito bom. Meu Deus, é o que eu precisava. Mas onde é que é? Vixe, aí eu já não sei dizer, hein? A boa informação é a informação completa. Quando se trata de se informar, acesse direto o portal de notícias do Sistema Regional de Comunicação, lr1.com.br. Atualização instantânea. A notícia no ato do acontecimento. Informação 24 horas à sua disposição. Os assuntos e notícias de maior importância de sua região e do mundo, detalhados no melhor portal. lr1.com.br. Acessou, se informou. Nós, com um país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a justiça venha a determinar. Carmen Lúcia lembrou que neste semestre completa-se 30 anos de vigência da Constituição Brasileira. Nesta quarta-feira, o plenário discutiu a dispensa de conciliação prévia para processos na Justiça de Trabalho e retomou o julgamento sobre a idade mínima para matrícula nos ensinos infantil e